Teresinha de Jesus deu um tombo, foi ao chão. A coda em três cavalheiros, todos carram o chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem ela deu a mão. Tanta laranja caída, tanto sumo de limão, tanto sangue derramado que deitou meu coração. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço.